por ti. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração e eu vou orar por ti. Problema, porém existe quem eu possa resolver. Então te humilha de joelho com fervor, adorando teu Senhor, que Ele vai te responder. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração. Problema.